Invadiu o rock, doido tava eu e os camarada. Do nada lancei um passinho, passinho do Invadiu o rock, doido tava eu e os camarada. Do nada lancei um passinho, passinho, do...